Então, gente, voltando com o Tanaka Sentai, recado muito rápido antes da gente começar o podcast, que já ficou bem grande. Muito, muito rápido, não desiste, rápido, é muito rápido mesmo. Primeiro que a gente tá voltando, obviamente, né? E a gente nem tinha pensado em falar sobre esse tema, sobre temas de temporada, essas coisas. Eu até falo isso no cast, só que todo mundo ficou muito empolgado com a temporada, então a gente decidiu falar. E palmas, palmas, palmas e fast forward. A gente tá gravando isso um dia antes do lançamento do podcast. Então a gente tá preparando o feed player download, deve ter tudo aí no post, eu não sei o que vai ter, a gente não tem certeza ainda, mas é tudo temporário. Por quê? Por que que é temporário, Bonkoski? Me diga por que que é temporário. Porque a gente tava planejando voltar com o HostGator, né? A gente contratou o serviço do HostGator, só que como a gente demorou muito pra voltar com o podcast, a gente deixou em stand-by. Por conta disso, a gente só vai voltar com o HostGator, conseguir acesso de novo ao painel nas próximas semanas. Então a gente tem que arrumar uma solução temporária pro podcast voltar, pelo menos com o feed. Exatamente. Então a gente acredita que o feed deve manter depois que a gente mudar o servidor, mas se daí, se a gente não conseguir manter o mesmo feed mudando de servidor, a gente avisa vocês em todos os outros podcasts subsequentes. Todos os outros podcasts a gente avisa vocês e joga no feed alguns podcasts. Nesse primeiro feed que vai ter no post, a gente joga, continua jogando alguns podcasts até que todo mundo migre pro novo feed. Se a gente tiver que mudar de feed, mas a gente acredita que não vai precisar mudar de feed. Então pode se inscrever aí, tá de boa. Possivelmente tem player e download aí embaixo, provavelmente. E o HostGator ele volta na quarta-feira, né? Daqui 7 dias, 8 dias. Então, daqui 8 dias a gente já vai ter lançado outro podcast, porque a nossa periodicidade do podcast normal vai ser de 10 em 10 dias. Então, todo dia a gente tá lançando agora dia 30. Então, dia 10 lança um, dia 20 lança um, dia 30 lança um. Fevereiro, tem 28 dias. A gente tira umas férias provavelmente em fevereiro, mas a gente tem um ano ainda pra pensar sobre isso. No meio desses 10 dias, a gente vai lançar um segundo podcast. Então, esse aqui vai ser o podcast 7. Esse segundo podcast vai ser o 7.5, que daí vai lançar dia 5. Dia 15, dia 25, nele vai estar leitura de e-mails e vai ser um podcast normal também. A gente vai ter um tema e a gente vai falar desse tema. E geralmente a gente vai usar esse podcast para falar de anime da temporada, para falar de obras mais pequenininhas que não rendem um podcast maior, não rendem um podcast com muito mais pesquisa e tudo mais. É basicamente isso. Lá vai estar leitura de e-mails que a gente não fez até agora vai estar lá também. A gente vai recuperar toda a leitura de e-mails que a gente não fez até agora. A gente gravou o podcast que vocês vão ver agora na nona, oitava, sétima semana, sei lá, já não lembro mais direito, da temporada de inverno de 2016. Então, possivelmente, algumas coisas mudaram em relação à temporada de primavera de 2016. Uma coisa que mudou que a gente sabe, por exemplo, é que o Shingeki no Bahamut Manara Friends lá já foi adiado, né? Então, a gente tinha falado dele, a gente cortou ele, porque a gente viu que foi adiado logo quando a gente terminou de gravar. Mas, se alguma coisa mudou, desculpem, que a gente sabe que mudou foi o Shingeki no Bahamut, a gente ficou de olho. Eu acredito que nada mais tenha mudado. Eu acredito que todas as informações também sejam totalmente atualizadas. É isso, gente. Agora vocês podem ouvir podcast. Recado muito rápido mesmo, só pra lembrar vocês que a gente voltou, que agora tem periodicidade, que agora vai ter feed, que agora vai ter tudo, vai ser lindo, a gente tem até uma capa linda. Pô, iTunes vai ficar bonito, bonito. A gente vai ter, já tem conta no iTunes, acredito eu, quando você estiver ouvindo esse podcast. Se não tiver no 8, já vai ter, no podcast 8. No 8, no mais tardar, no 9, no máximo. É, exatamente. Então, no máximo dia 20, mas muito provavelmente dia 10 a gente já tá resolvido. Agora a gente voltou, não tem mais enrolação, é isso aí, carai. Vamos lá, se divirtam. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis. Os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Mas um grupo de heróis dedicado à justiça vieram para combater tudo isso. É, naquelas. Bonkoski, o editor movido a café gelado. Mas que bela, Twang! Eduardo, o Eabu da Fênix. E se você não ouviu, ele é Sakamoto! Pedro, o cantor backing vocal de Liber Me From Hell. Caralho, estúdio de Instabogos Animes! E Igor, o capoeirista piloto de Megazord. É hora do show, porra! E juntos, eles são o Tanaka Sentai! Voltamos finalmente com o Tanaka Sentai. Eu nem sei mais quanto tempo faz que a gente fez aquele ato pra reformulação das coisas, mas agora a gente tem feed, agora a gente tem player, agora vocês podem baixar. E na real eu tô expondo tudo isso, porque quando a gente tá gravando não tem nada, mas quando Sim. lançar vai ter. A gente tem fé nisso. A gente nem planejava voltar com esse tema, pra falar a verdade, falar de uma temporada, pra falar a verdade, não tinha nem pensado em fazer isso no podcast. Só que a temporada de primavera de 2016, ela tá boa. Tá boa pra caralho. Tá no ponto. Tá no ponto, exatamente. Tem filme... Tá, filme OVA não tem tanta coisa boa, mas tem um ali que... Chama atenção. Que faz valer. Tem short, tem bastante short. Um que realmente é bom, os outros a gente só vai comentar. Mas tem short que... Olha. Pode salvar os animes. Olha. O short que vai perfurar os céus. É, exatamente. Esse exatamente. Pode. E tá cheio de série que alguém com certeza vai gostar pra caralho, que alguém vai dizer que é a melhor coisa do mundo, que alguém no episódio 2 vai dizer que é um dos melhores animes da história, enfim. Então, alguém que no episódio 2 já vai estar pedindo pra JBC e a Panini trazer, provavelmente. Exatamente. Vai acontecer, porque essa temporada fez valer a gente trazer esse tema. A gente tá gravando a nona semana da temporada de inverno, então algumas coisas podem ter mudado até o lançamento desse podcast, até antes do lançamento da temporada. A gente vai começar pelos OVAs, filmes, short, e depois vai pro short, e depois vai para as TV séries. E quais os OVAs e os filmes que vocês estão mais esperando aí? Vamos começar já chutando balde. Começar pelo OVA principal já, que é o Under the Dog. Não sei se as pessoas ainda lembram, mas o Under the Dog foi aquele projeto de Kickstarter que foi financiado há uns 2 anos, 1 ano atrás mais ou menos, que ele se destaca pela sua sinopse, né, que é meio um Ghost in the Shell, meio no futuro, um pouco assim, né? Não dá pra tirar muitas conclusões ainda, tem que ver o negócio olha, em si. Olha, eu já vou dizer que o Under the Dog, quando ele saiu lá no Kickstarter, eu não lembro se ele foi o primeiro, se ele foi o segundo ou terceiro projeto de anime em Kickstarter que foi aprovado. O primeiro foi o Kickheart, né? Sim, o primeiro foi o Kickheart. Do Yuasa. Ele tá ali entre o Little Witch Academy 2, que também foi aprovado mais ou menos na mesma época, eu só não sei se foi antes ou depois do Little Witch Academy 2. Eu acho que foi antes. Mas ele se vendeu como o novo Ghost in the Shell, isso me incomodou pra caramba, então eu tenho um certo preconceito. Então, eu encarei não necessariamente como um novo Ghost in the Shell, mas só uma série de ação legal no futuro, porque a Steph, ela se destaca bastante nisso, principalmente o diretor. O diretor, ele é o Masahiro Ando, ele dirigiu bastante coisa na Bones, os seus principais títulos, na real, foram dirigidos na Bones, como o Sword of Stranger, o Akagami no Shirayuki Rimei, o Zetsu no Tempest, e eu falei que ele se destaca na ação porque o Sword of Stranger, ele é um filme que se destaca principalmente nisso, né? A cena de ação deles, você sempre vê, sei lá, top de lutas de anime. Você sempre vê a luta final lá. E a Kagami no Shirayuki Rimei, mesmo não sendo uma série de ação, quando tem ação é bem coreografada. Sim. O cara ele manja nesse aspecto. E pelo próprio PV também. O PV da série tá bonito. Tá bonito pra cacete. E tem umas cenas de ação muito legais. Umas cenas de ação bem coreografadas e tal. Como que é um OVA de 20 e poucos minutos e provavelmente não vão se aprofundar muito, né? Acho que eles vão tentar investir um pouco mais nessa dinâmica de ação entre os personagens. Na real, que a gente não sabe se é 20 e poucos minutos ainda. É que essa geralmente é um tempo de OVA, né? Mas é só um OVA, um OVA, né? Não, segundo não o Anilist, é 24 minutos. 24 minutos? Aham. Pode ser. Às vezes o Anilist pode cometer um erro e tal, mas a gente vai se basear em alguma coisa. Mas de qualquer maneira, né? OVA geralmente não tem um tempo de um filme, um OVA sozinho. Vai até uns 40, 50 minutos. Mas... Sim, provavelmente. E é pelo Kinemacitas, né? Kinemacitas é um bom estúdio. Gosto de você. Eles fizeram Barakamon, né? E eles estão com um novo anime essa temporada também, né? Que tem essa pegada Slice of Life também. Mas eles são um bom estúdio, eles conseguem trazer boas animações para os seus animes, mesmo quando realmente não se mostra tão necessário, como a causa de Barakamon. Mas a causa de Under the Dog vai ser realmente necessário. Então, eu tô ansioso para ver. Eu quero ver umas cenas de ação legais, e é isso. Só uma curiosidade minha, a série, durante sua divulgação no Kickstarter, ela meio que se vendeu como o novo Ghost in the Shell? Ou foi o público que assemelhou por conta de, talvez, questões estéticas ou coisa do tipo? Não, foi realmente a série que se vendeu como isso. Eu lembro disso, lembro de ter lido algumas notícias aí. Eu até acompanhava a página do Kickstarter deles. Isso me deixou com um pouquinho de preconceito. Mas o meu preconceito não vai fazer ser pior ou melhor, né? Então dane-se. É, se eu lembrar, eu vou assistir. Porque até chegar aqui também deve demorar um pouquinho, mas... É, mas como foi Kickstarter, acho que eles devem lançar... Se bem que é um OVA, internet. OVA geralmente sai quando na hora mesmo, não é? Sim. E é provavelmente de certeza que eles lançam com legenda em inglês, né? Porque com certeza muita gente que financiou foi dos Estados Unidos e tal. Ah, com certeza, né? Tem bastante OVA, né? Tem o OVA de Gundam The Origins. Gundam The Origins, ele é baseado num mangá de 2001 e ele reconta a história do primeiro Gundam lá, o de 79. Uhum. E esse é o quarto OVA que tá seguindo a linha de... adaptando esse mangá, que tá recontando o primeiro arco de Gundam, que é o mais famoso até hoje. E todo mundo elogia, né? Todo mundo que é fã de Gundam fala muito bem desse Gundam The Origins. Então, pra quem gosta, com certeza vai estar conferindo. Olha que agradar o fandom de Gundam não é fácil. Pois eu não sei se vai ter um novo episódio de Thunderbolt também, que é um OVA bem legal de Gundam. Se bem que eu acho que Thunderbolt já vai acabar antes dessa temporada. São quatro OVAs que vão lançar, se eu não me engano. Já lançou três esses dias, se eu não me engano. Eu vi, tipo, 5 minutos do Thunderbolt. Só que, como eu não tinha visto a série principal, não tem como assistir tudo, né? Só que, puta que pariu, eu acho que é difícil eu falar outra animação que tem uma animação tão boa quanto Thunderbolt. Que ficou sensacional. Vai ter também um OVA de Kai Sensen, né? Vai ser com a mesma staff do anime. Só que dessa vez eles vão adaptar o 8º volume do mangá, uma história do 8º volume, só que cada volume do mangá é uma história individual. É uma história mais curta, geralmente, não é... É bem episódico o mangá. Vai ser louco eles adaptarem um volume num episódio de 24 minutos, né, mas... Ah, bom, já cansou de fazer isso, inclusive com Noragami Aragoto da última temporada. Como é uma história mais divertida, né, vai ser uma história mais... mais episódico que nem era os começos do anime mesmo, que era uma pegada mais episódica, eu acho que não vai ter tanto problema em essa questão de adaptação. Vai ter o OVA de Ajin também, que vai adaptar o primeiro one-shot, né? Sim. O one-shot antes da série, que é um one-shot bem legal. Sim. Vai ser pela... Eu nem vi se vai ser pela Polygon Studios, mas... Diferente. E é um one-shot bem criativo, assim. Um one-shot que ele não tem aqueles temas que a gente tenta ter em Pedaço do Manangá, que ele vai mais mesmo pra criatividade de trabalhar com esse negócio de mortalidade e tal. E eu vou querer ver. Sinceramente, eu vou querer ver. Eu também. Eu gostei bastante do one-shot também. E daí, de filme, tem o segundo filme de Ajin também, que eu nem sei. Eu nem sabia que tinha filme de Ajin. Eu tinha ouvido que tinha filme de Ajin, daí eu vi que tinha série, eu fiquei confuso e eu fui ver a série, mas eu nem sei o que é o filme de Ajin, alguém sabe? É a mesma coisa. Ah, beleza. Vai ter Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions, que aparentemente vai ser focado no Kaiba. Tá, mas brega. Não no Kaiba, de cabelo verde. É, corrigiram as cores da parada. Esse com certeza vai pegar por causa do fator nostalgia de ver o Yugi e o Kaiba novamente. E ultimamente o pessoal anda forçando muito na nostalgia por conta de Digimon Tree ou Sailor Moon Crystal. Super. Dragon Ball Super. Cavaleiros do Zodíaco of Gold. Então eles estão aproveitando essa onda. E tá brega pra cacete. Né? Como agora, sempre foi. Só que agora, aquela roupinha lá que era uma cor só na animação antiga, pelo menos no PV parece couro de verdade. Tá brega em outro patamar de brega. Até no filme de Yu-Gi-Oh! O CG é ruim. Tá no carnaval, então. Tá no o CG do Dragão Branco de Olhos Azuis tá bem... Tá melhor que a série. Eu talvez veja, porque eu quero ver o quão brega consegue chegar. Essa é a minha curiosidade. Eu quero ver o Yugi mudando de tamanho e ninguém percebendo. Agora, nos shorts, a gente tem algumas coisas que dá pra comentar. Tem o Kagewani Show, Só eu que vi Kagamani aqui? Só sim. Você, cara. Só você. É bem ruim, piora e vai piorando e chega no final e piora o final e daí piora, o final piora deixa, piora tudo. E a animação é feia. Puta que me pariu. Ela não é tipo a animação de Amishibai, que ela é papel e ela aceita como ela é papel. Não, ela tenta ser uma animação, tenta mexer nos personagens, só que ela só deforma o personagem, porque o estilo de animaçãozinha de papel é estranhíssimo. E eles misturam com um negócio de foto. Eles colocam foto com personagem. Caralho, é muito escroto. Enfim, eu vou ver porque vai ser ruim pra caralho. E eu gosto de ver coisa ruim. Vai ter... tal de Neko Neko Nihonshi, esse fui eu que botei, admito. Por quê? Porque... é a história japonesa de um gato. É, não, é a história japonesa contada com gatos. Só que, sim, tipo, os gatos são muito toscos. E isso e pode provavelmente ser isso nunca muito vai engraçado. Ser levado pra cá, ninguém vai traduzir. É, mas se traduzirem eu vou ver. Com certeza. Vai ter também o Uzakame, né? É, o Uzakame que é outro spin-off de Tekkyu, porque Tekkyu se tornou uma série eterna em 2015, onde toda temporada tinha uma nova temporada de Tekkyu. E agora eles estão expandindo isso, trazendo spin-offs, e esse spin-off, o Uzakame, vai contar a história que o Tekkyu se passa, tipo, num clube de tênis, numa escola, mas eles fazem qualquer coisa sem ser jogar tênis. Eles vão pegar as rivais das personagens e fazer um spin-off com base nelas, então... provavelmente vai ser de tênis de verdade, ou não. Esse é o da... é produzido pela Mapa ainda? Não, o Tekkyu era da Mapa, mas eles trocaram. Acho que a Mapa não aguentou fazer tantas temporadas de Tekkyu. Pois é. É, podia estar fazendo The Dream Machine, mas enfim, né? Tô realmente achando que esse spin-off pode falar de tênis, porque as imagens de divulgação é os personagens jogando tênis, mas o Tekkyu elas fazem qualquer coisa em vez de jogar tênis, então eu não entendo essa lógica. Acreditemos, e se é divertido, o Bonkowski vai ver isso, que é importante, por isso que a gente colocou aqui, mesmo se ninguém for ver. Veja um Tekkyu pra falar com o Bonkowski sobre Tekkyu, pra ele ter que falar. É. Ninguém assiste isso. E agora um anime que vai salvar os animes, ou não, mas... Finalmente. Ultra Patrol Luluco, que vai ser um short da Trigger. Já começa daí, né? Um anime curto da Trigger, já te lembra de Inferno Cop Masterpiece. Mas ao mesmo tempo 7, também 10. Te lembra de Ninja Slayer, cara. Mas Ninja Slayer, esse é o problema. Ninja Slayer não era short. E esse aqui vai ter o Imaishi e o Amemiya. O Imaishi, que é o diretor de Gurren Lagann, Kill la Kill, Dead Leaves, Furikuri, ele fez alguns episódios, né? E o Amemiya, que é o diretor de Inferno Cop e também Ninja Slayer, mas Ninja Slayer não é short, então foda-se. Isso aqui tem um potencial. Puta que pariu. Pela imagem, né? É, imagem de divulgação e tal, parece que vai ser uma pegada um pouco Penny Stocking, talvez. Essa, sim, essa pegada mais americana, né? Então tem que esperar pra ver, né? Tem que esperar pra ver. Mas é bem, eu achei bem estiloso, assim, a imagem. Sim, eu também achei bacana. E é um tema bem genérico também, né, de anime. O que é bom, pra falar a verdade, que se tu considerar que é um short, é bom que seja bem genérico pra eles zoarem bastante, que é a Patrulheira da Galáxia Luluco. E também é o anime de comemoração aos 5 anos de aniversário da Trigger. 5 anos salvando os animes. 5 anos salvando os animes. 5 anos não, menos... porque eu acho que Inferno Cop é de 2012. O Imaishi, tudo que ele se envolveu, nada foi ruim, então é bom que é a expectativa. É, o Inferno Cop tinha produção do Imaishi, né? No olha, caso, o Imaishi, ele é o criador original desse curta, né? Meu Deus, imagina o que vai sair da cabeça do Imaishi envolvendo espaço. E comprova mais uma vez que ele adora o espaço. É, não, tudo pois que é. Ele faz é no espaço, né? Não tem jeito. Essa temporada, agora saindo um pouco dos shorts, indo pra séries de TV, né? Inclusive, shorts também vão ser séries de TV, então indo pra séries de TV longas, de episódios de 20 minutos. Essa temporada, ela tem até poucas continuações, né? Mas algumas continuações que muita gente vai gostar. Algumas que a gente não vai acompanhar, então a gente vai só algumas que não são continuações e sim prequels. É, mas algumas não, só uma. Algumas aqui que a gente não vai acompanhar, tipo Shio Totora 2... que também é da Mapa. Espero que ela esteja fazendo dinheiro pra fazer Dream Machine com isso. Vai ter o Macross Delta, que é a continuação do Macross F. Vai ter um spin-off do Simba, de Mag. Alguém vai ver isso? Talvez eu veja. Se não precisar ver Mag, eu vou ver. Vai ter o Terraformas 2 também, né? Segunda temporada de Terraformas. Faz tempo que teve Terraformas, né? Sim. É, teve tempinho já. Porra, foi verdade, 2014 foi. É que fizeram uma mudança bastante, uma grande mudança na Estácio, né? Então deve ter tido alguns problemas aí no meio da produção. E vai ter uma reprise de Gundam Unicorn. Versão reeditada pra TV. E como já foi confirmado que vai ter dois cursos, então deve ser. Deve ter até bastante cenas extras, já que o tempo total dos OVAs são só 7 horas, e geralmente dois cursos, o tempo total é 10 horas, mais ou menos. Tá tendo bastante Ganda no começo desse ano, né? Tá tendo muito Ganda. De OVA tem Thunderbolt, tem o Origin. Tem Kids Brothers, Orphans agora. É, pra TV, né? Tá e rolando. Agora vai rolar um reprise do Unicorn. Puta que pariu, hein? 0096. Realmente vai ter bastante Ganda. E, saindo das continuações que a gente não vai ver, vai ter um anime do Pão também, né? Que chama Pan de Peace. E a gente só colocou isso porque ele vai ser um anime do Pão. Pan de Peace. É isso aí, vai ter. Vamos para os animes um pouco mais interessantes, mas não tanto. É, não os animes mais interessantes, né? Mas os animes que a gente quer conferir por algum motivo, né? Porque, tipo, Aikatsu Stars. Eu nem sei o que é Aikatsu, mas eu quero conferir porque eu achei a capa bonita. Eu vou ser bem sincero. E, aparentemente, é um spin-off de alguma série de idol e tal. Mas não tem informação. Eu não sei, eu nunca vi, eu nem sabia que era uma série isso aí. Eu só vou ver porque, tipo, porra, a capa é bem bonita, velho. Eu não tenho critério, gente, desculpa. Beyblade Burst é a volta da Beyblade, a lenda prometida dos animes. Tá muito feio essa porra, na moral. Ai, cara, não tem o que fazer, só dá pra rir. Eu vi a capa, pô, achei o character design interessante, né? Tosco, mas eu não podia esperar menos de Beyblade. Entendeu? Pô, acho que eu vou ver. Vou dar uma olhadinha no PV. Cara, os caras conseguem fazer a porra do estádio do Beyblade, que é um cocôzinho no meio do cenário, em 3D CG, tipo, sem nenhum adorno, sem nada muito complexo, e fica feio, velho. Mas eu não sei como, cara. É nível Dinossauro Rei ou é pior? Não sei se tem como comparar. Porque, tipo, Dinossauro Rei, ele tenta fazer CG com coisas vivas. O Beyblade, ele tenta fazer CG com umas coisas de criação, com peão. E fica feio. Eu não sei como. Eu não sei como, cara. Eu não sei como. Nossa, eu tô vendo o PV aqui. Puta que pariu. Que bagulho feio da porra. Puta que pariu, minha mãe. É, mas é a terceira temporada de Beyblade, a terceira geração, pra quem aí viu no Brasil aquela do Tyson, isso, que é um Ash genérico, o Ash mais maloqueiro. É o cara que tem um espírito lendário de um dragão na espada da família que é passada de gerações e ele resolve colocar num peão. Eu vou falar, o Tyson é o Ash negro no começo do anime, mas depois ele vira branco. White e Ash in History. Enfim, essa já é a terceira geração, tem uma segunda geração onde eles... Eu vi alguns episódios só de zoeira, vi o último episódio e aparentemente ele salva o universo jogando peão. É. Essa terceira geração, pra quem quisesse arriscar, boa sorte. Além disso, também vai ter o... Phoenix Wright, adaptação do jogo. Tem uma galera que tá, tipo, pirando pra caralho nesse, né? Sim, sim. Sim, cara. Tem pessoal que tá querendo isso há muito tempo. Já teve muito chart fake com esse troço aí. E finalmente tá aí. Pode ser a melhor coisa ou a pior coisa. É, o estúdio que tá adaptando é o One Pictures, né? Depois a gente vai falar mais algumas coisas, mas pra variar, pegando mil coisas na temporada pra fazer, né? Mas eu achei interessante porque eu já vi muita gente falando bem de Phoenix Wright, né? E parece ser uma ideia interessante mesmo, toda essa pegada de direito, de advogados e tal. E o diretor, ele fez coisas boas, sabe? Ele fez... O Tokyo Dai, Mr. Girlfriend X e Doraemon pra caralho. Sim, sim. Eu achei interessante mesmo por causa do Tio Kyodai, que muita gente fala bem, eu tenho muita vontade de assistir, mas eu não assisti porque eu sou um verme. Não, mas... porque. Não, é muito longo também. É, 99 episódios, né? Mas enfim, eu com certeza vou dar uma conferida nesse Phoenix Wright, mesmo sendo adaptação de jogo, que geralmente não dá muito certo. Mas vai que, né? Eu vou ficar naquela de, tipo, se alguém me falar que, tipo, tá muito bom, eu vou ver. E o One Pictures não é aquele estúdio que a gente confia mais, né? É que o One Pictures, ela é um estúdio que depende muito da staff, né? Tipo, se tá com um diretor bom, que conhece muita gente na indústria e tal, o anime ele vai sair bem feito. Que nem tá sendo o Bokumachi agora, ou Bokudaki Gainai Machi, que é o título completo. Então, realmente depende muito da staff no geral. Mas não é. Não dá pra ser que nem um Kyoto Animation da vida, ou até mesmo uma Madhouse, que se tá lá no estúdio, dá pra ter uma mínima garantia que vai sair algo bem animado. Não é mesmo. Assim, nenhum estúdio é garantia, né? Tanto que a Kyoto tá fazendo coisa escrota essa temporada. Aliás, não, Kyoto e a Madhouse tá fazendo coisa escrota. Se vocês não lembram, o Strider é da Madhouse. Isso, tô falando em termos de animação. Nenhum estúdio é garantia. Mas tem aqueles estúdios que tu vê e tu quer ver só por ser do estúdio, né? Mesmo que possa sair bosta, como, tipo, eu tô vendo Stride porque era da Madhouse, era da diretora do No Game No Life, que é um anime legal e tal. E é ruim. É muito ruim e é da Madhouse. Sim. Mas ainda assim, a Madhouse consegue te passar alguma confiança. E a One Picture já perdeu, né? Sim. Ela tem uma composição visual interessante, mas nem a animação consegue ser tão consistente. Sim. Mas é pra minha consistência mesmo. É, mas se o diretor for bom, apesar de que ele tem um diretor que vai trabalhar nessa temporada, a gente vai falar dele mais pra frente, que fez um anime que é o A1 Pictures, é um bom diretor, fez muita coisa boa, e o anime é Nanatsu no Taizai. Então, às vezes nem a Steph salva, pra vocês terem uma noção. É, depois eu falo mais, mas não tinha nem o que fazer. Ele adaptou bem pra cacete, cortou algumas coisas, cortou um arco lá, mas ele só seguiu o mangá. Mas esse diretor do Phoenix Wright não me parece ruim, não. Ele fez o Chikyu Dai, tem 99 episódios. Eu nunca ouvi falar que ele é muito inconsistente em termos de animação e tal, então pode sair algo legal, pode sair algo legal. Vamos esperar. Se vocês me convencerem quando eu estiver passando, eu vou assistir, eu acho, porque daqui a pouco começa a faculdade e aí não vai dar pra ver tanta coisa. Enfim, nessa temporada também vai ter um anime adaptando um mangá do cara que escreveu Mirai Nikki. Olha só, os otaquinhos pira. Olha só, né? Não, esse anime é Mirai Nikki 2 praticamente, né? Pela capa é a mesma coisa. Segundo fontes, a.k.a. Shiri, é pior do que Mirai Nikki. Ou o autor simplesmente não sabe variar no character design, né? Também existe essa possibilidade. O nome do anime é Big Order, inclusive, que a gente não falou. E é do mesmo estúdio de Mirai Nikki, do mesmo estúdio de Corpse Party, então com certeza vai ser um negócio super gore, provavelmente. Com certeza vai ser um negócio super gore. E mal animado, né? E mal animado. Segundo pessoas, é um Mirai Nikki com stands. Olha só. Eu não sei nem o que dizer, eu só queria falar mal desse negócio mesmo. Ah, e o Series Composition do Big Order vai ser o cara que escreveu Boku no Pico, Pico Toshiko e Pico Toshiko Tokoko. Então esperem um negócio maravilhoso. Vai ter outro anime nessa temporada que a gente teve que colocar aqui por questões contratuais, né? Que foi o Tanaka-kun Ua Itsumo Kedaguri. Exatamente, eu não me preparei antes pra falar esse nome. Do estúdio Silverlink, que é pobre, né? Infelizmente. E é sobre um cara que dorme. Mas o diretor é de séries boas, entre aspas. Não vi Kokoro Connect pra falar que é boa, mas não Nobiyori. Eu ouço falar muito bem das pessoas. Sim. Falam que ele manda bem no Slice of Life. Diretor assistente da primeira temporada de Durarara. Aí, ele deve ter aprendido algumas coisas com o Taka Hiromori, talvez. A gente vai ver, porque a gente é obrigado a ver, né? É, então, pode ser um Osaka da próxima temporada. Eu fiquei, de certa forma, animado, porque quando eu vi o diretor, vi que era no Slice of Life, eu disse, ah, deixa eu dar uma olhada na sinopse. Eu vi que era um cara que tinha muito sono na escola e tinha um amigo que queria acordar ele. Aí eu, tudo bem, pode sair algo legal disso aí. Talvez, acho que não. Tem 20 minutos, né? Isso que é foda. Não é nem então. Uma espécie de 5 minutos. A Nozaki-kun tem 20 minutos também. É bom pra caralho. Ah, mas Nozaki-kun não é sobre um cara que dorme, né? É diferença. Mas talvez ele seja feito pra você dormir enquanto assista. É a metalinguagem. Metalinguagem, exatamente. Questões contratuais, colocamos ele aqui. Tanaka-kun, Aitsumo Kedagure. Assistam pra vocês falaram que vocês viram o anime do Tanaka e as pessoas vão procurar e vão achar o portal Tanaka e assistam. Deus. Vai ter um anime que eu só coloquei aqui porque o character design parece muito com Terraformers e o estúdio ele só fez anime com animaçãozinha de papel, animaçãozinha tosca, tipo Termai Homai ou Itoshi no Muko, que é aquele do cachorro, e eu não sei como é que o negócio Terraformers com um estúdio que só fez animaçãozinha tosca na história do estúdio. Ele fez uma animação sobre Hitler também, inclusive, e é isso aí, chama Sword Guy. Não saiu nada de staff também. também, né? A gente não saiu nada. Absolutamente nada. Deve ser anunciado recentemente. Só tem no foi anunciado há um bom tempo, só como falou a staff. Foi anunciado só no mangá, né? E a gente só tem as informações lá que saíram no mangá que disse que ia ter anime. E parece um Terraforma genérico. E vai ser por um estúdio que só faz coisa tosca de comédia. Eu sinceramente fiquei com vontade de ver só por isso, eu vou ser bem sincero. Eu não sei o que pode ser. O próximo é Seinou Mihonji, que é baseado em um mangá do mesmo autor de Bimogamigá. O mangá é bem legalzinho, é genérico, mas é Pierrot. Eu gostei do PV, assim, gostei bastante do PV. Só que a Pierrot já fez uns PV legal, assim, então, né? E parece muito High School DxD, isso me incomoda. O poder do moleque, o character design do moleque. O diretor é o cara que fez os filmes 2 e 4 de Persona, do Persona 2. E fez o Persona 4 The Golden Animation. E é da Pierrot. É, os animes de Persona não são muito bons, muita gente fala mal, aliás. E isso junto a Pierrot, eu não botaria muita fé, não. Boa sorte para as pessoas do mangá que vão tentar dar uma olhada. Agora eu vou falar, no caso, porque eu que quis votar isso aí, sobre Re:Zero, Kara, Hajimeru e Isekai Seokatsu. Eu li o mangá, não completo, no primeiro arco do mangá, que... Na real é um mangá completo, já que o mangá é dividido em arcos e tem vários mangás. Eu gostei bastante da história, até achei bem legal. Do que é? É sobre um cara que simplesmente, no meio da volta dele do supermercado, apareceu um mundo de fantasia. Okay. E por um encontro com uma garota lá, ele acabou numa merda lá, em um loop de morte, pra tentar salvar a garota. Ele tem o poder de reviver. Ok, então é meio All You Need Skill com Sword Art Online, é isso? É mais ou menos, só que é mais leve mesmo, não é tão pesado quanto All You Need Skill. Uh-huh. Eu achei bem legal, é pela White Fox, que fez animes bons, tipo Stan Gates e Hatakara Mausama. Mas o White Fox é pobre também, né? Em animação eles não é o forte deles. É pobre, né? Mas a maioria dos animes dele são bons, sendo que tem um ruim, que é Akagami ga Kill. O diretor só dirigiu um anime moe do ano passado, chamado Akaba Girls, só que... Não, ele dirigiu Free... Ah, não. Não, isso é Series Composition. Confundi. Enfim. A Series Composition, que tem algo que possa ser avaliado, que foi o cara que fez Beelzebub, Free, Hatakara Mausama, Maria Holek e Shimoreta. As pessoas falam bem do Hatarako Mausama, né? Eu vi, é bem bom, bem legal. Sinceramente, qual é essa sinopse? White Fox com Steph... Mediana, né? Medíocre. Não é mediana. Pode ser a melhor coisa da próxima. Não, mas nem um pouco interessado. Nem um pouco interessado, sinceramente. O mesmo aqui. Aí, pra terminar essa sessão que a gente mais vai ou menos conferir ou não, né? Vai ter um Amico, que na real eu só tô afim de conferir porque é do Kinema Citrus e é um Slice of Life, então pode ser uma animaçãozinha legal que é em Barakamon. Mas o diretor, ele é novato, né? Completamente. Completamente. O cara ele era um ex-dublador, né? Então não dá pra ter uma base do que ele vai fazer bem ou não. E é isso, né? É mais um anime. Como que é mais ou menos a Tem um urso falante, cara. É um urso falante e uma Miko, que sem quem não sabe é tipo aquelas garotas que ficam no santuário. É isso aí. Eu achei a capa legal também. E parece que vai ser em 3D CG, não parece? Pela capa? Não, eu vi o PV e é 2D, cara. É normal. É 2D. Ah. 2D. É Wife 2D, cara. Me confundi. Pode ter algumas passagens 3D, né, mas... Eu vou ver só porque é da Kinema Citrus e parece um Slice of Life. Dificilmente um Slice of Life te agride, no máximo te faz dormir pra caralho. Eu vou ver por causa do urso. Justo. Mas esse eu vou ver de certeza. Esse, o Kumamiko, é um que tá na minha lista. Agora sim a gente vai começar a falar dos que a gente acredita que pode ser. Não do que a gente sabe que pode ser, que vai ser bom, mas sim do que a gente acredita que muito provavelmente vai dar em alguma coisa. Como, por exemplo, o Bungo Stray Dogs, que é um dos três animes da Bones dessa temporada, né? E essa é a adaptação de mangá que o Eduardo leu. O mangá é sobre o tema de mistério com ação supernatural e um pouco de comédia. Na real, um pouco não, bastante comédia. É bem mais comédia do que vocês podem pensar pela capa. Sério? Sim. Olha só. Tô surpreso. Estou surpreso. Imagina minha cara. O Gran Rodeio vai fazer a música tema do bagulho, pra quem gosta de Gran Rodeio. Bom, vai ter o diretor de Star Driver, Rouron, Soul Eater, Captain Earth, e alguns episódios de Utena. Na real, só um episódio de Utena, um episódio de Mushishi. É, então, o diretor, ele é bom quando ele tá seguindo alguma coisa que não foi feita por ele. Porque Captain Earth é original, né? O Igor assistiu Captain Earth. Original, seis episódios. É original e falando que é uma merda. E seu Wither, quando começa a virar original, fica uma loucura e fica, tem um final horrível. Mas o Uran não é... O Uran é bom, todo mundo fala bem de Uran. O Uran, não, muita gente fala bem, né? Mas eu não sei. Mas não é original? Não, baseado no mangá. Não, é baseado no mangá. E o Star Driver, que também a galera Star fala Driver bem. Eu acho que é original, cara. Star Driver é anime Star original. Star Driver eu acho... Não, e também tem alguns problemas. Mas ele... o que se destaca um pouco no Bungo Stray Dogs aqui, que na parte de staff que a gente viu, é o roteirista, né? O caso do Series Composition. Ah, que... o diretor também é bom. Sim, ele é bom. Ele sabe fazer cenas de ação boas, né? Então... A gente só não tem como ter certeza de que ele vai acertar depois de Captain Earth, né? Porque... Pois é. Pela descrição do Eduardo, isso parece muito um sucessor espiritual, entre aspas, de Kekai Sensen, que é aplicando uma forma de ação com comédia. É tipo, eles apostarem no mesmo, sabe? É, então, é que, pelo que eu vi do PV e pelo próprio gênero que você falou, eu fiquei realmente impressionado quando o Eduardo falou que é de comédia, porque ele parece ter bem uma pegada até meio dramática, se as pessoas verem o PV. Aliás, o PV tá muito bonito. Já tive más experiências com PVs bonitos, com o Gangsta, mas o PV tá muito bonito. Tá, tem uma música muito legal. Mas ele me pareceu um anime de meio dramático, até o investigativo, não sei. Se o primeiro episódio, geralmente quando adapta mangá, o primeiro episódio adapta o primeiro capítulo, que geralmente é mais longo. Se seguir exatamente o primeiro capítulo, vai ser tipo 70% comédia o primeiro episódio. É, talvez, né? Seu Wither era bem comédia também, e no anime eles deixaram isso bem claro. Então pode ser um pouco mais de comédia mesmo. Mas o que me chamou a atenção, e não sei se chamou a atenção de vocês também, foi o roteirista, Series Composition. Ele fez o script de alguns episódios de Evangelion. Ele fez mais especificamente do 2, 7, 8 e 11. Mas ele fez bastante outras coisas também. Ele fez o Furikuri. Participou de Furikuri, né? É, então. Porque cada episódio de Furikuri também tem staff diferente e tal. Sim, mas aqui tá falando, no Manimalish, né, que tá falando que ele fez o script dos 6 episódios. É? Sim. Aqui tá script... Episodes 1 to 6. Então, né? Fez de tudo. É porque o Furikuri é uma participação de várias pessoas, né? Com estúdios diferentes também, tanto que a production é de Madhouse. Então, tem bastante gente envolvida. Uhum. Mas ele fez também de Ouran High School, né? Que o diretor. Então, eles já trabalharam juntos, esse diretor. Sim. E esse Series Composition. Como Ouran foi bom, pode ser outra coisa boa aqui, né? É. Sim. Então, como Ouran foi bom, pode ser uma coisa boa. Mas eles também trabalharam juntos com Captain Earth, né? Esse é o problema. E o cara também fez o script de Redline, que o roteiro não é lá essas coisas. É ruim, né? É bem ruim o roteiro. Sim, mas ele escreveu muita coisa de Utena, quase todos os episódios, na real. E Utena, que é um clássico, né? Muita gente fala bem. Eu nunca vi, porque eu sou um verme, novamente. Mas como o Igor disse também, ele fez o roteiro de Captain Earth, então... A gente fez um comentário aqui no doczinho que é a bomba de Schrödinger. Porque só vai ser... Ele é bom e ruim até o momento que a gente vê ele, né? Que ou ele pode ser o Captain Earth, ou ele pode ser um Utena, ou ele pode ser um Uran. Não pode ser um Utena, né? Por favor. Acho que não chega a um clássico, assim. Mas como é a adaptação de um mangá que eu não vejo ninguém falando muito mal, eu acho que vai sair algo legal. O mangá, ele já tem um bom número de volumes. Eles provavelmente não vão partir pra algo mais original. Então acho que vai sair algo legal, sim. Staff, dá pra fazer algo bacana com esse anime. Ele também também participou de Die Buster e Hacksephon. Hacksephon eu não tô ligado, mas o Die Buster é do Hideaki Anno, né? Sim, é verdade. Tipo, falam muito, muito bem dessa... Muito sim, bem. Falam bem de Die Buster. É, tem potencial, tem potencial. Acreditemos em Bungo Stray Dogs. Passando de Bungo Stray Dogs, a gente colocou aqui Flying Witch. Por que a gente colocou Flying Witch? Me expliquem. Fine Witch é um anime da Jason Staff, pra um diretor que, sinceramente, não fez nada que mereça ser mencionado. Mas tem um script bem... de uma pessoa boa, que fez script de Araka Under the Bridge, Noragami, A Sequência, também, Akagami Shiraiuki Hime e Mysterious Kanojo X. E parece ser aqueles animes medicinais da temporada, que... Um Slice of Life sobre bruxas. Parece ser bem medicinal mesmo, aquele anime pra tu passar a bad. O anime parece estar bem bonito pelo preview. Sim. Cenários e tal. Ou pelo menos foi o que o Pedro mandou a gente dizer, que o cenário tá bonito. Sim, eu vi o PV, achei o cenário bonito. Cara, ele tem muito a cara da JC Staff aqui no anime. Sim, eu acho que vai ser um slice of life bem como o Eduardo falou, né? Pra sair da bad, pra ter uns momentos de relaxamento. Então, eu vou dar uma conferida, assim. É, potencial pra ser o Barakamon de 2016. Sim, sim. Pode ser algo bacana de se acompanhar também. Agora sim, a gente vai pra um que, olha... Acredito que tenha muita gente esperando essa porra, que é o Kuramukuro, que é o anime de comemoração de 15 anos da PA Works. Progressive Arts Words. PA Works, pra quem não sabe, que fez Charlotte, fez Shirobako, fez Another, fez Nagino Asukara. É uma montanha russa, basicamente. É uma montanha russa. Os caras fazem coisas ótimas, como o Shirobako e o Shouten Kazoku, que aliás é um anime que eu vejo muito tempo pra gente falar e mais pessoas deveriam ver. Mas também fez merdas como Another, Charlotte, Glasslip, não sei o nome dessa merda. É merda, mas é o rei das merdas. É uma montanha-russa. Mas esse anime ele tem uma staff no mínimo interessante, que o diretor é o Tensai Okamura, e é um cara muito velho, né? É estranho, porque ele fez o Key Animation, né, de Hinotori, do anime de Hinotori, que é um mangá Shinitsuka antigaço, né, que lançou, já faz um tempo que o anime lançou, né, enfim, o cara, ele participou de muita coisa também como Key Animator. Ele dirigiu Medarote, que a gente conhece aqui como Medabot. Pois é. Medabot. Alguns episódios, né, ele dirigiu, no caso. Sim, sim, mas o cara, ele também fez coisas, pra falar agora sobre a direção em si mesmo, né, ele fez coisas muito boas, como o Stink Bomb, do Memories, né. Stink Bomb, melhor média-metragem do Memories. Não, que isso. Melhor média-metragem do Memories. Tem Magnetic Rose. Stink Bomb é sensacional, sensacional. Eu fiquei com hype pro Kuramukuro só por ver que ele... Tipo, eu tava achando que poderia ser bom, mas não tava muito confiante. Depois que eu vi que o cara fez Stink Bomb, foda-se. Eu vou abraçar. E mais Ali. Algumas coisas recentes que ele fez, né? Ele fez... Fazai, Bulls Assist, Dark Time Black... Aí a gente abaixou o nível, né? Mas... ele parecia dirigir algumas coisas muito boas, né? Como agora nos anos 2000, no começo, né, fez Wolf's Rain, fez o Darker Than Black, e o mais recente, como o Eduardo falou, fez Nanatsu no Taizai e o Blue Exorcist. Assim, eles pelo menos são bem, eles são bem animados, assim, não são algo que nesse sentido. É, cara, o anime... O material que ele pegou também não ajuda muito, né, dos dois. Tanto Blue Exorcist, eu posso, tipo, você pode dar um pouco de culpa pra ele, que... Teve boa alguma parte pro original. Sim, sim. Mas Nanatsu, tu nem pode culpar ele. Ele simplesmente adaptou o que tava no mangá. Aliás, eu acho que lá atrás eu falei que o diretor do Bungo Stray Dogs era o cara que tinha dirigido Nanatsu. Enfim, se eu falei isso, fica a correção aqui. É o cara do Kuramukuro que dirigiu Nanatsu. Mas, em compensação, quem tá fazendo o roteiro, né, como é um anime original, é importante falar tanto do roteirista quanto do diretor, é o cara que fez Another. E o Another não é o melhor das coisas em roteiro. Mas Another também é uma coisa adaptada, então talvez não seja totalmente culpa dele. E também tem esse fator, né, que a gente chegou a discutir bastante antes de começar a gravar, que é um anime de comemoração de aniversário, né. E o último anime de comemoração de aniversário da PA Works, segundo o nosso querido Eugênio aqui, que assiste Olá. Tudo, né, que é o Yabu. Eu tô assistindo esse anime agora, o Hanasaku Iroha, que muita gente fala bem, que foi o... comemoração de 10º aniversário da PA Works. Pela questão do aniversário dá pra gente acreditar bastante. E porque ele fez Stink Bomb, que Stink Bomb é muito bom. Vamos confiar nesse diretor. Acho que pode vai ver o novo Shirobako, talvez. Acho que não, mas... Não. Né? Ou pode ser o novo Medabot, né? Nunca se sabe. Novo Medabots. Tem mechas. Piaworks fazendo mechas. É isso aí, Kuramukuro, novo Medabot. Vai ter também Kisnaiver nessa temporada, né? Que é da Trigger. Caralho, Trigger? Trigger fazendo dois animes. Laser Trigger. Só que, né, esse não tem mais, esse não tem nenhum nome que a gente conhece, né? É um diretor meio novo. Tem Mario Okada. Mas tem a Mario Okada na Series Composition escrevendo esse bagulho. Sim, ela, aliás, não para de trabalhar, essa mulher, tá fazendo muita coisa. Ela, nessa temporada, vai fazer uma Yoiga também. E não sei se vocês leram a sinopse desse Kisnaiver, mas é uma parada meio de compartilhar dor entre as pessoas. Puta merda, hein? E puta provavelmente merda. Vai envolver dor psicológica, então sabemos que Mario Okada gosta de um bom drama, quer dizer, bom, entre aspas. Então, eu esperaria altos dramas desse anime, mas... É Trigger. Ele é estiloso. É estiloso, bem estiloso. O character design é legal, as cores estão legais. É, a imagem de divulgação tá bem bonita. Só que assim, né? O pessoal fala em Trigger, o pessoal lembra de Kill la Kill. O pessoal lembra de Infernal Cop. O pessoal lembra de Little Witch Academy. Só que esses todos são originais da Trigger. E tipo, o Little Witch Academy nem é tão pirado assim, apesar de ser bom. Ele não é um anime pirado. O Kill la Kill teve o Imash. O Inferno Cop teve o Imash. Esse aqui não tem o Imash. Outra série que o Trigger fez que não foi Kill la Kill foi o Inou Battle wa Nichijou no Nakade, se eu não me engano é esse o nome. E ele é bom, mas ele não é nada demais. Ele é tipo ok. Ele tá num nível mediano ali. Só que esse anime é adaptação de light novel, né? Então, o Kisnaiver não é adaptação. É original. Não, ele é original. Tá, menos mal, pelo menos. Sim, mas... ele é original. O problema é que ele é original e o diretor não é ninguém de peso, assim. É um diretor totalmente novato. Só participou em alguns episódios de Kill la Kill, um pouco de Little Witch Academy. Mas eu acho que esse anime... tá mais com cara de Mario Okada. Essa é a impressão que eu tenho. Aliás, pra quem não conhece a Mario Okada, ela fez, tipo, Anohana. Então, muitos choros. Muitos choros. Ela fez Toradora. Toradora e fez o Horomusku. Então, tipo, ela fez coisa boa. Fez coisa muito boa, aliás. Fez coisa muito boa. Mas fez coisas ruins também, né? Como... ou coisas controversas, né? Como o primeiro Fate Stay Night, aquele da Jin. Ou fez o recente We Sauce, que é aquele Madoka de cartas, que as pessoas falam mal. E eu não sei como tá o Gundam. Vocês estão assistindo o Gundam? Eu tô... não. Mas eu comecei a assistir o Gundam e não tava ruim, não, cara. Eu vi até o episódio 6, mano. Então... te dizer que não tá a melhor coisa do mundo. Não tá a pior coisa do mundo. Tá assistível. Tá assistível. Não, assistível tá, mas, tipo, eu não recomendaria, não. Pro pessoal assistir, pegar, assistir 20 episódios assim, eu não acho que vale a pena. Eu vou dar uma conferida, com certeza, né? Eu vou ver, porque é Trigger. Tá e original, é difícil ver muito anime original hoje em dia, né? Essa temporada até que tem bastante anime original. Tem bastante. Interessante. Kisnaiver é outra. A gente falou que todos esses têm potencial e realmente, né? Porque a gente não. Nenhum desses a gente vai dizer com certeza que vai ser bom. O Bungou tem o cara que fez muita coisa boa e Capitão Nerf. O Kuramukuro é da Peaworks. Né? Isso já diz muita coisa. O Kisnaiver agora, Mario Okada, então tem muito potencial, mas também tem muita chance de ser bosta. Confiemos na Trigger. Crazy Diamond. Sakamoto desu ga. Próximo aqui na nossa listinha, lembrando que, não sei se a gente já falou isso, mas a gente não vai falar de todos os animes, né? A gente selecionou alguns que a gente achou interessante, que a gente tinha alguma coisa pra comentar, ou que tinha alguém esperando, tipo... A gente não tinha nada pra comentar do Big Order, mas a gente sabe que tem gente que, sei lá, gosta de Mirai Nikki e vai xingar a gente por ter falado mal, mas... vai ser popular, provavelmente. Se a gente informou a pessoa de que vai existir, já tá ótimo. Mas a gente selecionou só esses que tem alguma coisa pra falar, tem alguma coisa pra comentar, então. Que a gente tem alguma coisa pra comentar, pelo menos. E agora, passando do Kisnaiver pro próximo na lista, que é o... Shingeki no Shinpang. Exatamente. Ou Kotetsujou no Kabaneri. Nome difícil de pronunciar. Deixa eu tentar. Kotetsujou no Kabaneri. Olha só, já pode ir pro Japão. Já pode ir pro Japão. O anime que com certeza tem o diretor mais bonito no ano. Sacanagem, esse cara. É, então, é o Shingeki no Kyojin, basicamente. Sim, né? Mesmo estúdio, mesmo tudo, mesmo plot. Mesmo character design, mesmo o PV é muito igual, é tudo igual. Vamos chamar até a banda que fez a abertura do Shingeki pra cantar a banda. Mentira, vai ser do Egoist, eu lembrei disso. E o Witch Studio, ele só faz Shingeki no Kyojin, né? Ele fez Shingeki no Kyojin. Fez o Arya, que é Shingeki no Kyojin. E tá fazendo esse, né? E agora vai fazer esse aqui também. Então, vai ser Shingeki no Kyojin com trens, basicamente. É assim, o PV tá bem bonito, mas esse estúdio é conhecido por fazer PVs muito bonitos, mas quando chega no anime mesmo, a produção tá uma bagunça e às vezes não entrega a melhor das coisas, como foi com o Shingeki no Kyojin, né, que o primeiro episódio foi muito bem, né, depois ficou meio PowerPoint. O caso do Shingeki no Kyojin é bem isso, né, porque tipo, o PV é sensacional. O PV melhor que o de Gangsta. O PV vendeu muito o anime, o PV vendeu pra caralho aquele anime. O primeiro episódio, a primeira cena é uma sacanagem, é muito linda a primeira cena. O primeiro episódio no geral é muito bom, e daí tu chega no episódio 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali, não tem animação. É um monte de tela estática com uma narração por cima, chega a ser escroto assim. Então é bem possível que role isso com esse também. Mas é um anime original, então talvez eles tenham botado algum esmero a mais nele, não sim, sei. Sim, é, o que eu acho legal é que esse diretor, apesar de tudo, né, apesar de toda a parte exagerada dele, que ele gosta de colocar... Ele não é um bom diretor, tá? Ele não é um bom diretor nessa questão de condução e tal. As coisas ficam bem exageradas até demais, né? Uhum. Só lembrar daquela clássica cena de Death Note, da batatinha. Enfim, mas eu acho que ele faz... Ou a cena de High School of the Dead da bala passando no meio dos peitos na mina, né? Que é coisa dele também. Mas eu acho as cenas de ação dele legais. Em Shingeki tem umas cenas de ação bem legais, e como esse anime é original e provavelmente vai ser um anime bem de ação, então acho que eu vou conferir pra ver uma ação bacana. Eu vou conferir porque o PV me vendeu. Eu acredito que não vai me vender muito mais se eu chegar no episódio 6 e for o PowerPoint, mas me vendeu de novo. Conseguiu me convencer. Vai que esse Shingeki que deu certo. É, mas com certeza vai ser um anime que muita gente vai ver e provavelmente vai ser popular, né? Vai ter uma pegada... Sim. Esse diretor faz um anime popular. Eu tô interessado... É, ele só fez anime popular. Death Note, Guilty Crown, High School of the Dead, Shingeki no Kyojin... Ele só faz essas paradas pop. Ele é meio que o Michael Bay dos animes. Porque ele é bem megalomaníaco, né? Igual o Michael Bay. Só porque eu acho que ele tem uma identidade boa. Sim. O Tetsuro Araki, né? Que é o diretor. Dá pra ver que ele tem uma identidade. Isso, sim, mínimo, muito é legal. Sim. É, o Michael Bay, no caso, não tem nenhuma identidade, né? Ele até tem, mas não é uma identidade interessante. E o Tetsuro Araki, ele tem uma identidade legal. Ele evoluiu desde Death Note. Com certeza ele evoluiu. Então, talvez, né? Quem sabe... É, ele disse numa entrevista que aprendeu com os erros de Guilty Crown. Não sabe quais erros foram. Mas aprendeu alguma coisa. Pode ser pra bom, pode ser pra ruim. Veremos. Porque o Guilty Crown foi o único anime original que ele dirigiu também, né? Então... Uhum. E Guilty Crown é tipo uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Caraca. É, o anime pelo menos é bem bonito na animação e tal, né? Então, enfim, vamos esperar. Então a gente vai de Shingeki no Steampunk pra Joker Game, na nossa listinha pessoal. Anime sobre espiões, pré-Segunda Guerra Mundial, bem próximo. Que já é, por si só, interessante, né? Porque, pô, anime sobre espiões, um anime com uma pegada realista sobre espiões e tal. Eu me interesso só por isso. E é difícil, sinceramente, eu não me interesso por sinopse. Eu pego sinopse e não me pega, mas... Essa sinopse me pegaria. O que me chamou de um pouco de atenção também foi o PV, que eu achei o PV bem legal. É, a animação tá bonita, o character design tá bem legal também. Então, além dessa temática de Segunda Guerra Mundial, dessa questão de época, né? Eu achei a parte visual, no geral, bem legal. E é da Production ID, que é um dos estúdios mais consistentes de hoje em dia. Eu acho que dá pra gente dizer isso. Tá fazendo Haikyuu, melhorou o mangá de Kuroko, né? Sim, consegue melhorar algumas partes de Haikyuu, né? Não ser tão boa em outras partes, mas o cara que ele consegue melhorar Haikyuu em algumas partes, mesmo que seja algumas partes bem pontuais, ele merece crédito. Então, o Production IG merece bastante crédito. O diretor é um diretor novato, dirigiu só Sengoku Basara 2 e um final, também Robotic Notes e o filme de Ghost in the Shell do ano passado, que não é muita coisa. É, nada destaca muito, porque é muito bom ou relevante. É, Robotic Notes é mediano, Sengoku Basara também falam que é, mas pelo menos ele consegue manter uma boa consistência. Os animes saem com uma boa animação por parte desse cara, geralmente. Então, vamos esperar. Mas o que realmente me fez decidir, tipo, eu vou assistir essa porra, foi entrar, clicar na capazinha lá no Anichart e ver os samples dos personagens. Porque o character design tá muito bom. Tá muito legal o character design desse negócio. Possivelmente, até agora, nessa próxima temporada de primavera, é o melhor character design do ano. Sim. E é o mesmo cara que fez o character design de Kisniver também, dessa mesma temporada. Legal. Eu com certeza vou dar uma conferida nesse anime. Mais uma vez, né? gente não sabe se pode ser bom, mas pode ser muito bom ao mesmo tempo, né? Pode ser até se o cara baixa, deu um downsite no diretor, pode ser até um dos melhores do ano. Sim, com certeza. E falando em diretores que deram um site do nada, tem Mayoiga, que a gente colocou aqui muito por causa da staff, que o diretor é o diretor de Shirobako, o diretor que fez Shirobako, Prison School, Shirobako que ganhou o Tanaka Awards desse ano, e se você não viu o Tanaka Awards, leia. Dá uma conferida no post. Shirobako campeão do Tanaka Awards. Shirobako é muito bom, muito bom. Acho que com certeza é um dos animes mais relevantes desses últimos anos. Eu diria que ele é mais relevante pelo roteiro do que pela direção, mas a direção ainda assim é uma direção bem competente. Eu tô esperando coisas boas desse Mayoiga. É, o Prison School também falaram que foi uma boa adaptação, mas ele Mario fez... Kada. Não, pera, não sou Mario Kada. O Tsutomu Mizushima, que é o diretor, no último ano ele fez dois animes bons. Sim. Muito bons. Dois, muito bons, né? Só que antigamente, né, ele fez Girls and Panzers e Another. Pra você ver como o diretor pode melhorar bastante, né? Eu nem acho que isso funciona como um demérito desse diretor. Porque se ele tá fazendo coisa boa hoje em dia, ótimo. Mas eu acho que isso pode ser um bom sinal pra, tipo, o Joker Game, que tem um diretor meio novato que só fez coisa meia boca até agora, né? Todo mundo tem alguma chance de sair relevante, afinal de contas, né? E tem a Mario Kada também no Mayoiga, né? Sim, na segunda, na outra série, né? Que ela a segunda tá fazendo. Série que ela tá fazendo. Enfim, né? Mais uma vez, não sabemos o que pode vir de Mario Kada. Pode ser um negócio muito bom, pode ser um negócio ruim, pode ser um negócio meia boca, não dá pra saber. Sim, o Mayoiga, no caso, ele é um anime original também, pelo estúdio Diomedia, que eu não... É um estúdio nada relevante, né? Eu não lembro de nada que eles fizeram. Eu sei que eles fizeram Kodomo no Dikan e Kantai Collection. Tá, era melhor você não ter falado isso aí. Não, eu tenho que dar um exemplo. Quer dizer, ele fez... O Daomede fez um anime sobre uma menina de 8 anos dando em cima do professor. E, não só uma, várias. E um anime sobre crianças, garotas, que são barcos. É isso. É isso, My, né? Wife is a boat. É isso, não é? O Kantai Collection. Sim, tá. Ok. Já tava achando uma expectativa. Mas o Mayoiga, como eu tinha dito, é uma série original e ele vai ser aparentemente um mistério, né? Um suspense. Mistério é sempre perigoso, né? É sempre perigoso, né? Perfect Insider. Esqueça um Perfect Insider, por favor. Que ainda não tem potencial. Esse diretor normalmente vem fazendo coisa muito boa. Sim, a gente só não colocou ele na categoria de top mais relevante porque é Mario Kada, né? A gente nunca sabe o que vai vir da Mario Kada, mas... E Trude também, né? Que é mais ou menos. Mas é um anime que é um dos que a gente mais espera nessa temporada, com certeza. Nessa temporada de primavera de 2016, um dos com mais hype. Agora sim, a gente vai pra categoria mais delícia, categoria merda, que é a categoria que a gente tem bastante certeza que esse negócio vai ser muito ruim. Com certeza, muitos dos que a gente falou ali, por mais que tenha algum potencial escondido ali, com certeza a maioria absoluta vai ser muito ruim. Só que esses aqui não tem potencial. Esses aqui simplesmente vão ser muito ruim. Gakusen Toshi Asterisk 2. Também da Ewe Pictures, olha só, esse estúdio que a gente ama. A gente não, eu particularmente não desgosto da Ewe Pictures. Eu também não desgosto, eu só acho que eles deveriam dar uma boa acalmada. É, eu acho que eles não têm muita credibilidade, sinceramente. Sim. Vai ser dirigido pelo mesmo pessoal da última temporada. E a última temporada, ela não é a coisa mais adorada do mundo, né? Então a gente... O Digibro, ele fez 12 vídeos... Só tem 9 até agora, só que ele vai fazer 12, foi a promessa dele, 12 vídeos dando hunt nesse anime. Falando mal de episódio por episódio. É ruim, ponto. É ruim, foda-se. Gente, não assistam essa porra. E se você... Não cometa o mesmo erro que eu e nem tentem ver essa primeira temporada. E se tu gosta de Asterisk, xinga a gente no comentário. Vai ver Hakudai, que é menos ruim. Não, mentira, xinga a gente no comentário mesmo. Xinga mesmo, xinga mesmo. Pô, não me xinguei não, tem baixa autoestima. Próximo dessa boa categoria, essa ótima categoria, essa categoria é delícia. É a terceira temporada de Sailor Moon Crystal, né? O Death Buster Rain, ou seja, arco dos Death Busters. O famoso anime da Toei, o qual os personagens não têm queixo. Exato. Cara, sim. Sinceramente, eu vou te falar que a diretora é boa, só que é adaptado no mangá e todo mundo fala que o mangá é Sailor Moon ruim. Oh. É, né? E o estúdio é Toei, que... Toei. Fez Dragon Ball Super. Qual que foi a última coisa que a Toei fez de bom? Kyosugiga. Kyosugiga. Isso foi quando? 2010? 2013 ou 2012? 2013. E eu diria que deu mais crédito pela diretora do que pro estúdio, né? Ah, então... sim, porque a Rie Matsumoto, excepcional diretor. Sailor Moon Crystal é aquela bosta já, né? Agora a gente tem a terceira temporada com uma diretora que já fez algumas coisas boas, tipo Nodame Cantabile, né? Mas ela já fez coisas horríveis também, como Arcana Família. Um dos piores animes que as pessoas falam. Eu não uso muito My Anime List como base de nota, mas mesmo assim, Não usa muito. Cara, não usa muito, mas quando tá ruim no My Anime List, quer dizer que tá pior ainda. É tipo, exato. Um dos animes com piores notas no My Anime List. Então, né, se tá mal lá, quer dizer que tá difícil a situação. Toei Animation fez Dragon Ball Super, World Trigger, Sensei, Soul of Gojo. Não dá pra confiar. É, mas gente, o mangá de Sailor Moon, ele não é bom. É, só comentando, dessa temporada vai ser a que vai adicionar as últimas três Sailors que estão faltando, Netuno, Urano e a Saturno. E não dá pra esperar muito de uma série que considera Plutão como um planeta ainda. Mas Plutão voltou a ser planeta. É que ele é um planeta anão agora. Ele é um planeta anão, mas a Sailor Plutão é a mais alta de todas. Olha que irônico. Olha que genial, genial, cara. Ó, é o seguinte, Sailor Moon Crystal, as duas primeiras temporadas foram um lixo completo pra quem gosta. Pra quem gosta de Sailor Moon, pra quem gosta do mangá de Sailor Moon, pra quem gosta do anime de Sailor Moon Crystal foi ruim. É aí que tá, né? Geralmente uma série nostálgica, os fãs nostálgicos não falam mal, e os de Sailor Moon tão falando mal do Crystal. Exatamente. Mas esse tem menos chance de ser ruim do que o Asterisk. Se o Asterisk é tipo um 99%, esse é um 90% só. Porque o Dragon Ball Super tá ficando bom, a produção do Dragon Ball Super. Depois de 30 episódios, a produção tá ficando boa. Não tá ficando bom o anime, ainda é cheio de incoerência, cheio de tipo... Ele é muito tipo, foda-se o Dragon Ball Z original. Ele toca o foda-se completamente. Mas a produção tá ficando boa. Se Sailor Moon Crystal ficar bom, a gente vai pagar a língua muito bonito. Mas... é improvável. É bem improvável. É bem improvável. Agora sim a gente chegou no creme de la creme. Preparem-se. Que agora a gente chegou no que vai ser que a gente dá a mão, posta o braço no bagulho, tá? Não tão exageradamente, mas a gente acredita. Começando pelo mais improvável dessa lista, mas ainda assim bastante provável que vai ser bom, o Sakamoto Desuga, baseado num mangá bastante conceituado que já terminou, né? E se vocês não ouviram, ele é o Sakamoto. Aluno mais foda da existência desse planeta Terra, ninguém é mais legal que Sakamoto. Essa é a proposta do mangá, pra quem não conhece. Ele é tipo um aluno sendo fodão. Sabe aquele negócio de quando tu é adolescente? Quando tu é adolescente, não. Quando tu é pré-adolescente. Quando tu é adolescente também. E às vezes quando tu é adulto também, só que em menor frequência. Que tu fica se imaginando fazendo coisas muito incríveis. O Sakamoto é o cara que não precisa imaginar, cara. É, o Sakamoto, ele é a representação disso. Só que ele não imagina, ele faz. Primeiro dia de aula, ele vai entrar na sala, vão zoar ele, fazendo cair o apagador em cima da cabeça dele. Ele segura o apagador no meio do ar. Vão puxar a cadeira dele e ele senta no ar. Sakamoto Desuga é um mangá sensacional. Mangá de 4 volumes, né? Já terminou? Completo. 4 volumes. Vendeu bem pra caralho, não foi cancelado nada. Mangá fechado, famoso. Fechado e famoso. Mano, como? Muito bom. Já foi indicado algumas... não sei se algumas vezes ou só uma vez... sim. Ao Melhores do Ano lá no Japão, melhor mangá. E ele é de um estúdio que não é um estúdio bom. Na temporada de primavera vai fazer muita coisa ruim. Mas a Jin tá fazendo Konosuba, que é um anime excelente nessa temporada de inverno. E Shouagenoku Hakugo, que é outro anime excelente dessa temporada de inverno. Ambos Sim. são dois dos três melhores da temporada, sendo Bokumachi o terceiro, exatamente. E é dirigido por um cara que tem experiência no ramo, o diretor da primeira série de Gintama, que dirigiu centenas de episódios de Gintama. Fez o School Rumble também, que muita também, gente também fala é bem, também é de comédia. Né? Sim. E ele fez o menos relevante, aquele Mahou Shoujo de caras. É bem chato. Eu não vi, mas o cara, ele faz boas séries de comédia. Ele é bom nesse aspecto. O mangá já é bem engraçado, então acho que vai fazer um bom trabalho, sim. Eu acredito que o Sakamoto, a toda a personalidade dele ser meio fodão, ela dá pra ter uma relação com o efeito que o Saitama teve no fandom, no sentido de que ser uma piada única dele que é capaz de fazer com que o anime viralize por conta disso, sabe? Sim. Não duvido que comecem a surgir comparações do tipo, ah, o Sakamoto derrota o Saitama. Derrota mesmo, hein? A gente acredita em Sakamoto. Se não acredita, a gente espera que seja bom, a gente quer sim, muito. Sim, sim, seja... é quatro volumes fechadinho, vai dar pra adaptar de boa. Acredite no eu que acredito no Sakamoto. E, sério, essa parada de ser um mangá fechado de quatro volumes chama muita atenção. Na confiança. Enfim, vamos pro próximo. Concrete Revolution 2, o anime que em outubro de 2015 ele começou meio bambo. Todo mundo foi ver porque achou que era uma zoeira, que achou que era um anime de exagero, que a Bond ia fazer. É exagerado sim, só que é uma coisa bem mais séria do que o pessoal pensou, uns temas mais pesados. E apesar de ter começado meio bem mais ou menos ali, né? Que afastou muita gente, eu acho que é o anime mais underrated do ano passado. Sim, e o pessoal gostou pra caramba das resoluções do anime enquanto ele ia... Eu assisti até o episódio 7. Eu vou ver o Conquest Revolution 2, então sim, eu vou ver, vou terminar de ver até a próxima temporada. E sim, é um anime bom. Tem uns temas bastante densos e tals. E a segunda temporada, ela é assinada pelo Gen Urobuchi, que é o escritor de Madoka, de Psycho Pass, de Fate Zero. Então é um cara bastante conceituado. O roteirista mais famoso da indústria atualmente. Sim, atualmente. E também tem o Kazuki Nakashima, que fez o roteiro de Gurren Lagann e Kill la Kill. E se eu não me engano, tem mais um roteirista bem velho que é bem experiente na indústria. Só que eu não lembro o nome dele agora porque ele não fez tanta coisa relevante. O diretor é o mesmo? O diretor é o mesmo. Seiji Musujima, fez Fullmetal Alchemist, Shaman King e... Ango. E esse é o outro anime da Bônus, né? O segundo dos três animes que ela tá produzindo nessa temporada é o outro. Não, o segundo que a gente comentou. É, o segundo agora. Que a gente comentou. Sim, o segundo que a gente comentou. E visualmente, Concrete Revolution, ele é... Eu acho ele bem legal. Eu só vi uns dois episódios, mas ele visualmente eu acho ele bem legal. Ele tem uns cortes de animação bem bacanas também. É, eu acho que essa temporada ela vai abalar um pouco, né? Principalmente por essa staff que vem, essa staff mais conceituada, digamos assim, né? Então acho que eles vão querer dar um bom impacto. O que me pega nessa staff é que tem uma tendência de eles botarem o nome do Gen Urobuchi em tudo só porque ele é famoso, saca? Então, tipo, faz ele assinar Psycho Pass, mas um monte de episódio não é por ele. Faz ele assinar o Aldinoa, que não fez porra nenhuma no Aldinoa, né? É, ele fez. Então, ele criou o conceito só aí os três primeiros episódios. Isso. Então, tipo, eu acho isso complicado, mas espero, sinceramente espero, que nesse anime, por conta também da proposta, né? Por ser um anime mais denso, com mais camadas e por ser original, ele faça um ótimo trabalho como ele fez tipo, em Madoka. Tem chance de sair coisa muito boa. Tem, Tem coisa de sair coisa muito boa. E dificilmente flopa, né? Dificilmente flopa, então... Bastante garantido. Próximo vai ser o anime mais fabuloso, pelo menos, da próxima temporada. Jojo Kimmel Naboken, parte 4, Diamond is Not Crash, ou Jojo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Diamond is Not Crash, isso é muito errado. Mas é um título, tava lá na capa. É, What a Beautiful Duang. What a Beautiful Duang, my boy. E, basicamente, é baseado na parte 4 de Jojo, obviamente, no título, que é uma das melhores partes do mangá, é bem melhor que foi a parte 3. É, porque pra ser pior que a parte 3, tem que complicar, né? É, I got a feeling so complicated. A staff é basicamente a mesma do 3, mas eu espero que eles deem uma melhorada com o pacing. Eles já mudaram bastante o estilo do character design dos personagens. Querem dar uma vibe bem... Final dos anos 80, começo dos anos 90. O Jotaro tá um cara de muito mais novo, sendo que ele tinha 17 anos na parte 3. Mas isso é Keno no mangá, cara. Ele vai ficar mais novo. Na parte 6, ele parece que tá mais novo que na parte 3. É, o traço de Jojo, ele não é lá muito consistente, né? Ele vai mudando com o tempo. Eu só digo que pra quem se decepcionou com o soco na canela do Dio na parte 3, se preparem pra uma das melhores lutas contra o Final Boss que você vai ver num anime. Sim, é uma das melhores lutas que eu já vi um shonen de porrada, literalmente. Olha aí. já temos outra coisa boa, porque... Se bem que essa luta não vem nessa temporada, deve vir na segunda de Jojo Part 4. Provavelmente eles vão cortar igual a parte 3, né, daí o vilão só surgiria depois. Mas olha só, parte 2 é a parte do Joseph, né, e é excelente, exceto pela luta final. Então, a parte 4 já não tem esse problema da luta final. Olha só, já é outra coisa. Nem eu sabia disso, vocês me compraram mais. A questão da parte 4 é que ela é longa, né? Ela é bem longa. Ela é 19 volumes. 19 volumes, então, acho que dois a mais do que a parte 3. Não sei se vai dar o mesmo número de episódios da parte 3, acho que vai ter que ser um pouco maior, talvez. Tem que ver, né? Eu, particularmente, eu nunca assisti Jojo. Eu nunca assisti a parte 1, a parte 2, a parte 3. A parte 1 e parte 2 eu ainda vou ver, a primeira temporada do anime, porque eu tenho bastante interesse. A parte 3 eu não vou ver de jeito nenhum, porque me parece muito ruim. 50 episódios. 50 episódios, então não, obrigado. Mas eu vou dar uma conferida nessa parte 4, né? Vocês já me falaram que dá pra ver esse anime sem ter visto antes de Jojo. Vai ter um spoilerzinho da parte 3, mas por mim tudo bem. Eu, com certeza, vou dar uma conferida nesse Jojo. O Joseph, protagonista da parte 2, que é tipo, o Jojo mais carismático de todos, ele está de volta na parte 4, o qual o protagonista é filho dele e é tão carismático quanto ele. Olha só. O Joseph, melhor personagem. Sério, a pior coisa da parte 3 pra mim foi eles descaracterizarem o Joseph completamente. Isso me incomodou pra caralho. Mas, cara, eu aguentei 50 episódios da porra da parte 3 só pra ver a parte 4. Eu tô esperando muito essa merda. E a David Production era a única coisa boa da parte 3. As composições que eles faziam lá, quando eles invertiam as cores, a trilha sonora, o character design, tudo era muito, muito... A animação, a gente não pode falar muita coisa, porque no final ficou bem... acabou a verba. Não, mas eles compensam completamente a falta de animação com estilo. A David Production consegue ser muito estilosa. E agora, com o traço dessa parte 4, que tá bem mais simples, acho que eles vão conseguir dar uma economizada na verba pra melhorar as cenas mesmo. Mas vou ser bem sério, eu tô com hype fudido pra Jojo Parte 4. Fudido. É o segundo que eu tô mais com hype, depois do que a gente vai falar agora, depois desse, né? E puta que pariu, Jojo. Vem, só vem. Vamos pro último, então? Quem quer falar? Quem quer falar? Vou falar da cereja do bolo dessa temporada, Boku no Hero Academia, obviamente. Boku no Hero Academia, queridinho. O mangá que tá mais sendo falado da Jump recentemente. Não chega a ser o mais falado, chega? Ele é um dos poucos que conseguem tirar o primeiro lugar do One Piece nos ranks semanais. Ah, é porque eu achei que Haikyuu era mais falado que Haikyuu não é mais falado, não. Acho que Kansatsu é mais falado. É que o Boku no Hero, ele foi dessa nova leva depois de Haikyuu, Sanzu Kyoshitsu e Shokugeki, né? Então, ele seria bem essa nova geração da Jump. Uhum. E que tá todo mundo falando... Todo mundo lendo, né? Mangá bem popular. As pessoas geralmente falam muito bem do mangá também. É um dos mangás que eu mais curto atualmente, de longe. Antes da gente entrar na produção, que eu sei que a gente vai querer falar bastante. O que tu acha do mangá mais profundamente? É um mangá que tem uma premissa simples e ele se entrega exatamente o que ele fala que vai te entregar de uma maneira muito boa. Tem personagens ótimos, um ótimo desenvolvimento de personagem, a arte do Horikoshi Kohei, que é o mangaka, é muito boa. Sim. É bem estilizada e ele consegue fazer vários estilos de arte. A quadernização dele é muito boa também. Não tem muito no plot no começo, mas depois tá desenvolvendo agora. Esse é outro anime que vai vir nessa vibe de heróis, né? Que é um anime com esse tipo de temática. Que veio antes, né? Nesse último ano veio One Punch Man, que é mais uma sátira, mas ainda pega um pouco dessa parte de herói. E o Boku no Hero Academia me parece que vai levar esse aspecto um pouco mais a sério, um pouco mais dramático, né? Tipo, não dramático em termos de dramalhão e tal, mas realmente levar isso como uma temática relevante da série. Me parece muito legal. Inclusive um dos principais temas da série é o conflito do personagem, porque os vilões questionando se a sociedade atual de heróis tá correta ou não. E agora sim a gente vai entrar na parte delícia do Boku no Hero. Porque primeiro, ele é um mangá da Jump, um Battle Shonen da Jump, que não é feito por Toei, não é feito por Pierrot. É feito pelo Bones, terceiro anime da Bones. Bones que, olha, Bones, né? Based Bones. Não é o melhor estúdio do mundo, né? Não tem um frame rate inacreditável, não tem um bagulho no... Não é inacreditável. Porém, fez um dos animes que muita gente considera o melhor, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sim, ele tem... um trabalho de produção bastante consistente, né? Sim, especialmente pra lutas, né, coreografia de lutas e tal, é um estúdio que manda muito bem. As lutas, sim, ele manda muito bem. É só você ver o Kekai Sensen, que eles dão um capricho a mais pras lutas. O próprio Fullmetal Alchemist Brotherhood, que num geral é um anime consistente pra 60 e poucos episódios, mas a animação dele brilha mesmo nas partes de lutas, que são muito, muito boas. Toda a coreografia, toda a direção nesses momentos. E o Boku no Hero Academia é da Jump, é um Battle Shonen, e falam que tem lutas muito legais. E o diretor, né, é o Kenji Nagasaki, diretor de Gundam Build Fighters, Number 6 e Classroom Crisis. E Gundam Build Fighters, pra vocês que viram aí, né, vocês podem falar. Vou deixar um negócio aqui bem claro. Eu e o Bonkowski, a gente é puxa-saco para caralho de Gundam Build Fighters. Então, fique avisado. Mas assim, o Kenji Nagasaki, eu só vi o Gundam Build Fighters dele, então eu não vi... Não, eu vi o Classroom Crisis também. Mas eu não vi o Number 6, eu não vi Monster, que ele dirigiu alguns episódios, né? Só que ele tem uma pegada no Gundam Build Fighters, que é um anime meio original, meio de referências e tal, né? Cheio de referências pra quem curte Gundam. Mas ele é basicamente sobre simplicidade. Ele é um negócio sobre robôs de brinquedo se batendo, e como isso é simples, e como por ser simples, a gente pode aproveitar tão bem. Como um Battle Shonen da Jump podia estar em melhores mãos, saca? De quem sabe trabalhar com simplicidade. E o Kenji Nagasaki, ele é excelente, excelente em fazer luta, em dirigir luta. Ele faz uns negócios de, tipo, ele esconde uma informação muito rápido pra usar essa informação depois, só que de forma bastante dinâmica dentro da edição que ele emprega dentro da luta. Tu sempre tem uma boa visão do que tá acontecendo. Então, porra, sério, Boku no Hero tá nas melhores mãos na questão de direção hoje em dia, porque o Kenji Nagasaki manda muito, muito bem, né, nesse sentido, de fazer um anime simples, de fazer um anime tranquilo e muito bem coreografado na parte de ação. Tu leu o mangá, né, Bonkowski? Eu li alguns capítulos por causa desse cast aqui, e uma das características do Kenji, que é a maneira, por exemplo, em Gundam Build Fighters, que ele demonstra muito do personagem Raid sem expor na sua cara, através de pequenas ações dele, por exemplo, ele jogando uma latinha no lixo. E no Boku no Hero ele tem muito espaço pra trabalhar novamente com isso, porque através da simplicidade no mangá, o autor meio que transmite o desenvolvimento e personalidade dos personagens, mas não como se fosse algo exposto na tua cara, através de pequenas ações também. Tipo, você vê que um personagem era explosivo, daí depois de um tempo ele tá conversando calmamente com outro, mas tipo num quadro pequenininho. Então Isso eu acho que é uma das partes que o Kenji pode ser Kenji, no sentido de emular o que ele fez na simplicidade do Gundam Beat Fighters. Olha só, uma informação que eu acabei de achar aqui, eu fui pesquisar o cara que tá fazendo o script, né? É um veterano, tô vendo agora. Ele fez bastante coisa, mas Trigon, ele fez também Gundam Build Fighters. É, ele fez Gundam Build Fighters. Então, basicamente, a equipe do Gundam Build Fighters, incluindo o roteirista, tá no Boku no Hero. Olha só. O cara é veteranaço, fez Trigon, Gungrave, Hatchimitsu Toclover, as duas temporadas. Tá certo que ele não fez as melhores coisas, né? Ele fez algumas coisas ruins aqui no meio, como o Valkyrie Drive, né? E o Negai Twins. Sim, mas no geral ele faz coisas muito boas. E se ele tá junto com o Kenji Nagasaki, as chances de sair algo estilo Gundam Build Fighters... Eu tinha um pequeno receio quando eu vi que era o Kenji Nagasaki pela responsabilidade dele adaptar algo da Jump. Daí eu fiquei pensando, então ele não pode extrapolar muito no sentido de que ele tem que ser mais contido por conta desse da Jump mesmo. Mas aí eu pensei, o fator principal do Kenji Nagasaki é a simplicidade, então ele pode usar a favor dessa simplicidade dele, porque é uma característica própria dele e se encaixa no Boku no Hero. O trabalho que ele faz em Classroom Crisis também, o desenvolvimento todo de Classroom Crisis é fraco. É como se ele tivesse tido que tivesse planejado, sei lá, um anime de 39 episódios e tivesse no meio da produção feito em 12. Só que tu pega o primeiro episódio, e o primeiro episódio, como ele constrói as coisas visualmente, às vezes até no plano de fundo assim, saca? Mostra o quanto ele é competente em fazer um negócio consistente. Essa é a parada. Ele não é ousado, ele não é, tipo, mega, nossa, fazer coisas super incríveis. Só que ele é extremamente competente. Não um competente ok, mas um competente, tipo, que adiciona muito ao que ele tá fazendo. E o que eu mais temo quando se trata de, tipo, eu vou fazer um anime de Naruto, vou fazer um anime de One Piece, é que a simplicidade seja uma desculpa pra tu fazer uma coisa idiota e ruim. Porque, é simples, é pra criança, então tudo bem, posso fazer qualquer merda. E é exatamente isso que que não acontece com o Gundam Build Fighter que me fez ficar tão encantado com o anime. Que é um negócio de criança que eu vejo e tem muita qualidade ali. E agora esse cara tá fazendo um anime de Battle Shonen da Jump, que falam que é um dos melhores mangás atuais, e tá num estúdio que é a Bones, né, cara? E os primeiros materiais que apareceram, né, de tipo character design, tudo muito bonito. Muito bonito. O Kenji Nagasaki, que é um novato, assim, é a chance dele de ouro de mostrar, tipo, que ele veio pra ficar nessa indústria. Se for ruim, eu vou ficar tão decepcionado, mas tão decepcionado. Mano, eu não quero nem pensar. Não quero nem considerar que pode ser ruim esse negócio. Porque eu tô, tipo, tô muito afim de ver Boku no Hero Academy. Então, depois dessa puxação de saco inacreditável de tudo Kenji Nagasaki de Boku no Hero, eu queria saber o que vocês esperam no geral dessa temporada, um por vez, pelo amor de Deus, e já digam qual vocês mais estão esperando. Bom, eu tô com boas expectativas pra essa temporada. Esse ano já começou muito bem. Sério, essa temporada de inverno eu não dava muito por ela e no fim ela tá terminando muito bem. Tô acompanhando uns 4 animes, sendo que eu normalmente mal acompanho. E essa temporada de primavera, desde o começo já dá pra ver que vai ter muita coisa boa ali, sabe? Mesmo que a gente falou desses que a gente tem certa certeza que vai ser bom, mas mesmo os que tem potencial, acho que vai sair alguma coisa muito boa dali. Algum deles com certeza vai ser, no mínimo, muito bons. Então, eu tô com muita expectativa pra essa temporada. E o que eu com certeza vou acompanhar vai ser o Mayorga. Eu recentemente assisti Shirobako e gostei muito, muito mesmo. Apesar de ser da Mariokada, eu tô muito afim de ver, só por causa do diretor. Então, eu com certeza vou dar uma conferida nele. É um que eu tô citando aqui que eu vou conferir, né? Eu tô achando que essa temporada vai ser muito boa. Eu tô realmente esperando muito de uns animes que vocês podem não estar esperando muito, tipo Phoenix Wright e Joker Game. Eu realmente acho que vai ser algo muito bom daqueles dois. Mas o que eu mais tô esperando é o anime do mangá que eu acompanho desde que saiu o primeiro capítulo, que é Boku no Hero Academia. E eu acho que vai ser uma coisa, vai ser muito anime bom daí, eu espero, pelo menos. Eu diria que dessa temporada vai sair alguns dos principais destaques do ano em questão de anime. É bom denotar que é uma temporada tão acima da média que a gente destacou só duas coisas que a gente sabe que vai ser ruim mesmo. Porque tem muita coisa aqui que tem potencial, tirando Big Order, né, que isso é muito ruim. Mas eu gostei de ver como que a temporada, ela, em todas as áreas, ela tem alguma coisa que se destaca, seja em short, seja em OVA ou nas séries principais mesmo. Sim, isso é muito interessante. Não é só nas séries, né? Tem short que vai ser muito bom também. O OVA que parece que vai ser bom. Quando a gente viu uma temporada onde, tipo, um short era um dos animes mais esperados, saca? No meu caso é todas por causa de Tekkyo, mas isso não importa. Mas o que eu mais espero, juntamente com o Boku no Hero, é o Jojo. Também destacar que essa temporada ela tem muito espaço para animes originais. E tem muita gente dizendo que acabou a criatividade, os animes estão morrendo. Mas vamos ver, né? É, eu acho assim, é muito curioso como aqui a gente falou de coisas que vão ser muito sucesso por motivos de agradarem o público geral que acompanha animes, coisas que podem ser extremamente profundas, coisas que podem ser simples, mas boas, e comédias que podem ser muito boas também. A gente tem uma variedade pro público, né? A gente tem uma variedade pro público e com qualidade. Não uma variedade pro público que venha de qualquer jeito. Isso me surpreende pra caralho, assim. Isso foi um dos motivos de eu ter feito esse podcast. Eu não acredito que tudo que a gente falou vai ser bom, nem que metade do que a gente falou vai ser bom. Eu acredito que mais da metade vai ser ruim, sinceramente. Mas também acredito que muitas coisas vão ser destaque. Aquele destaque. Tipo Bokumachi, saca? Que tá sendo um destaque desgraçado na temporada de inverno agora, né? Sempre vai ser assim. Sempre a maioria vai ser ruim. Só que eu quero que os que sejam bons sejam bons. De verdade. Não que os que sejam bons sejam, tipo, aquela temporada que tu vai, ah, esse anime é ok, então eu vou assistir porque não tem mais nada pra ver. Eu quero que, tipo, os que eu for selecionar aqui, eles vão ser bons de verdade. Uma temporada que tem Hiroyuki Maeshi e Akira Memiya juntos no anime short comemorativo do estúdio Trigger, ela merece algum destaque de real, assim, ela realmente merece algum destaque. E com certeza que eu tô mais esperando, os dois que eu tô mais esperando são o Boku no Hero e o Uchiha Patrol Luluco, porque o Maeshi é um dos meus diretores favoritos fácil. E isso me faz pensar no equilíbrio dessa temporada, de tantas coisas em potenciais, porque sempre que começa uma temporada você consegue destacar um no sentido de que, ah, esse vai ser o sucesso dos otakus. Só que nessa é tão equilibrado que você não consegue citar só um que vai se destacar. É porque tu tem o Shingeki no Steampunk lá, que vai fazer muito sucesso só por existir. Tu tem o Sakamoto Desuga, que é um manga bem famoso. Tu tem Boku no Hero, tu tem Jojo. Big Order é também por causa do fandom de Mirai Nikki. É, então, tipo, tem coisa. Cara, é estranho, não é estranho? Que, tipo, tu tenha Jojo, tu tenha Boku no Hero, tu tenha Sakamoto Tezuka, tu tenha o Shingeki no Steampunk. Tu tenha tanta coisa. Eles são tão famosos, têm tanto potencial. Podem ser ruins? Podem. Sakamoto Tezuka é da Jin. A Jin, por mais que esteja fazendo coisa boa, existe uma possibilidade bem grande dela flopar. O Shingeki no Steampunk tem uma chance grande de flopar também, como a gente disse, os caras vendem PVs muito bem, só que às vezes chega no material real e flopa. Mas ainda assim, tu olha assim e tu não tem como dizer qual que vai ser o mais famoso, qual que vai ser o melhor e tal. Isso é estranho, cara. Eu tô com uma expectativa gigante. É difícil isso acontecer. Uma boa revitalização, acho que, da indústria de anime e mangá é essa temporada. Não, a gente tem que ver, né? A gente tem que sim, ver. Sim, é tudo baseado em especulação, né? Então, gente, sim. Tudo que a gente falou aqui é especulação. Especulação e expectativa. Só pra deixar isso bem claro, a gente não tem certeza de nada. O que a gente quer com esse programa é dizer que, mano, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa diferente aqui. Pode ser que flop completamente, acontece, mas tem alguma coisa diferente. No caso do Kenji Nagasaki, não é especulação e vai ser a melhor coisa do mundo. Vão assistir. E é com essa constatação científica, praticamente, né? Baseado em Gundam Build Fighter. Comprovado cientificamente através de Gundam Build Fighter, que a gente termina esse programa sem nenhum achismo, nem um pouco profético. Tudo que a gente falou foi 100% verdade. Sempre ser verdade. É isso aí, gente. Falou, até mais.